Se o Fred conseguir parar de rir, a gente vai começar agora. Droga, achei que eu não tava ouvindo. Talvez demoramos um pouco mais. O Fred hoje salvou. Comece, eu já tô melhor. Comece. Começar o quinto episódio do Download News, né? Então, Fred, Fernando, como são vocês? Eu vou bem. O Fred tá muito bem hoje. Bom, então antes das notícias da semana, a gente vai, como sempre, falar dos lançamentos, né? Os principais lançamentos dessa semana. Que é uma semana... Tá boa a semana. Tá cada vez melhorando, né? Porque... tá melhorando. O principal lançamento dessa semana, um jogo mega multiplataforma que vai sair pra 360, PS3, PS2, PSP, Xbox. Xbox? Xbox? Sério? Primeiro Xbox. Não, PS2, beleza, agora Xbox. Quer dizer, se vai sair pra Xbox, então, sabe, tem que sair. Não, tem que sair pra Super Nintendo. Não sair, entendeu? E o GameCube? Pois é, GameCube não. Não, né? Não, não. Deixa eu contar uma coisa também. E DS. E também uma versão similar, com as suas devidas modificações, provavelmente sem placar e etc. Vai sair pra Wii. Tá, essa piada do Wii já está ficando sem graça. Já tá ficando um pouco sem graça. Qual que é o jogo mesmo? Mas é o Madden NFL 2009, né? Que é um jogo de futebol americano. Que, assim, pra nós aqui, é tipo, whatever. Mas nos Estados Unidos esses jogos fazem um sucesso absurdo, sabe? É tipo, uau, meu Deus, é tipo, sei lá, sabe, Winning Eleven aqui. É, porque o que a gente aqui é pra futebol, eles é lá pra... Exatamente. Já, também conhecido como Winning Eleven, né, nos guetos de Minas Gerais. Não é assim, foi mais luzes do que o normal. Indelevel. É Indelevel. Vamos jogar Indelevel. É quase indeletável, né, velho, Josi? Tá virando outra palavra já. Daí temos o Madden NFL 2009, né? É normal. E o NFL 2009 All Play, que é a versão de Wii. Eu realmente não sei quais são as diferenças entre elas. Provavelmente com o novo controle diferenciado, etc, né? Enfim. Pra Nintendo DS, além da versão do Madden, nós temos Bungai ou Spirits, que é um jogo shooter, né? De nave, bem popular no Japão, que tá chegando no ocidente agora. Ele é rápido, com milhares de inimigos, de tiro pra tudo qualquer lado, é uma bagunça. Esses jogos são legais. São bem divertidos. E esse é bem popular no Japão. Outro jogo de DS chama, assim, olha, momento bizarro do dia. Chama Imagine Teacher, que você joga com uma professora, você controla uma professora no ensino médio e você tem que planejar a sua semana, suas aulas e corrigir o dever de casa dos alunos. Mentira. Sério, isso cara. Isso é um jogo. Oh. E provavelmente vai ser bom, sabe? Tipo, tivemos um jogo de tribunal, tipo, o Phoenix Wright, que fez mega sucesso e é realmente excepcional. Eu não duvido nada desse jogo fazer sucesso. Você acha que esse é de comédia também? Oh, cara, não sei, cara. Enfim, sabe? Não, porque assim... Phoenix Wright não é de comédia, ele só é exagerado. Sim, mas ele é de comédia por ser exagerado, não? Eu acho ele bastante engraçado, cara, naqueles vídeos. Mas tem duas coisas. Basearam na Kami, né, pra fazer esse jogo, tudo bem. Dois, cara, aquela animação sobre o futuro dos jogos que eles fizeram no Newgrounds está cada dia mais se aproximando da verdade. Impressionante. Você lembra? Né, Snake velho na cadeira de rodas, jogos banais do tipo Mario fazendo compras e etc. E Final Extreme Fantasy... Ironing, onde você tem que passar a roupa. Tá chegando, velho, isso não é brincadeira, não. Isso cara, é, assim, como dizia a grande profecia Avicane, o futuro convencional, os jogadores convencionais dominarão. DS é um jogo muito aleatório, cara. Tem jogo de grill, alguma coisa assim, de fazer churrasco. Tem? Tem jogo de culinária. Tem, até no fórum do GameSpot tinha um cara xingando o Wii, falando os melhores jogos de Wii, aí colocou esse. Não, colocou o de culinária eu sei, mas é um que, tipo, tem as receitas e te ajuda a fazer culinária, sabe? Tipo, fazer as coisas na cozinha e tudo mais. Que é menos um jogo e mais um aplicativo doméstico, né, cara? Enfim. Eu vou fazer uma previsão, então, cara. Eles estão usando o DS pra qualquer coisa. O próximo modelo de portátil da Nintendo vai ser tipo um Tamagotchi. Ele vai conversar com você, entendeu? Ele vai ter uma carinha feliz, vai ter que alimentar ele. Eu acho que vai ser assim, cara. E no futuro vai só piorar, velho. Não, tem o jogo de adestrar cães. E o pior é que dizem que todos esses jogos são bons, né, velho? Como pois é, cara. Isso que é o mais estranho. Sim, tipo, Nintendo Dogs é foda, sabe? Tem lógica. Fala que é bem simples, sim, mas é bem legal. Você desce tudo, compete. É, não consigo imaginar como que isso pode ser tão bom, né, cara? Não, cara. É mas estranho. Então, de DS é isso. E temos aqui, de PC, acho que o principal lançamento é Space Siege, um RPG de ação. É como se fosse a versão espacial de Dungeon Siege, né? Inclusive é do mesmo produtor e tudo mais, Space Siege, Dungeon Siege, que seria Dungeon Siege no espaço, na verdade, que é um RPG de ação, né? Enfim, eu não tenho muita informação sobre ele, mas promete aí, né? Parece ser alguma coisa interessante, pelo menos. Temos Drácula 3, Path of the Dragon, que é um jogo de adventure sobre o Drácula, né? Obviamente, é. Tem, essa semana tem mais um, Sinking Island Adventure também, que é sobre uma ilha que está afundando e o cara tem que descobrir o assassino antes disso. Mais um de PC essa semana, Strong Bad, vai lançar tanto pra PC e Wii. Cool Game for Attractive People, Episode 1, Homestar Runner, que é um jogo baseado na série animada do site Homestar Runner. Um bonequinho esquisito lá. Vai lançar tanto pra Wii quanto pra PC. E é Adventure também, ou seja, só essa semana 3, cara. Tá voltando com tudo Adventure. Pra Wii nós temos Line Rider 2 Unbound, um jogo de, como é que fala? Trenó, onde você desenha o caminho dele pro trenó ir passando, enfim, essas maluquices do Wii, né? Casuais, casuais. Além desse, temos o Madden, que é multiplataforma, e esse Strong Bad, que é de Adventure também pra PC. Pra 360 e PS3, outro grande lançamento da semana é o Bionic Commando Rearmed, que vai ser vendido nos serviços online de cada console, que é basicamente o Bionic Commando original do Nintendinho com gráficos atualizados. Pra 360 ainda temos Fable 2 Pub Games, que é basicamente uma coleção dos jogos pra ganhar dinheiro que vão ter no Fable 2, que vai ser vendido no Xbox Live Arcade também, que é exclusivo para 360, como o Fable será. E é isso, né, cara? Acho que foi só essa semana. Uma semana divertida, né, cara? Acho que tem bons jogos. É. Então vamos para as notícias da semana, né? Então eu vou começar com uma notícia que ocorreu em Age of Conan, né? Um RPG online que está fazendo bastante sucesso aí. Bem adulto, no sentido de que tem muita nudez, acredito eu, pelas imagens de divulgação, etc. Bem adulto, no sentido de coisas adultas que jogadores de 12 anos de idade vão gostar. Exato, adulto para os jogadores de 12 anos. Mas está fazendo bastante sucesso, tem bastante players aí, é um forte candidato a concorrer com World of Warcraft. O que aconteceu foi um jogador se passando por mulher, seduziu um GM, ou seja, um Game Master, né? Um cara que modera o jogo, né? O cara que vai te banir se você fizer burrice e tudo mais, o cara que você devia estar lá pra manter a ordem. Ele seduziu o GM, e aí o GM e ele começaram a fazer sexo virtual, e aí de repente o jogador gritou Desesparta! E denunciou o jogador e foi demitido. Muito boa! Como assim? E aí o GM foi demitido e fim de história? Fim de história. Foi demitido, coitado. Nossa, esse cara, velho, ele vai passar os 10 anos da vida dele agora, sabe, em total humilhação, cara. Vai, todo principalmente mundo... porque cara. O jogador tirou os screenshots e transcreveu todo o texto da conversa deles e postou num fórum. Nossa. Cara. Aí a gente põe o link para as pessoas verem, tem linguagem chula. Ah, sei lá. Eu não sei. Vamos colocar. Com a advertência dada, tá? Se você acessa, se você quiser. Eu nem li. Se sua mãe pegar e ler, você pode falar que é culpa dela. Exatamente. Então é isso, né? Coitado, gente. Próxima notícia aí, Fred. O jogo Fatal Frame 4 já foi finalmente lançado no Japão pra Wii. Ele é exclusivo pra Wii, cara? Exclusivo pra Wii. Que coisa estranha. Vai ser lançado pros outros depois? Por enquanto nada confirmado, mas né? Há a possibilidade. A Tecmo não é afiliada a nenhuma empresa pra que isso impeça ela. É um jogo survival horror muito bom sobre espíritos e máquinas fotográficas. E aí vocês já podem pensar, né? Toda a possibilidade de coisas. Ele lançou no Japão recentemente e alguns norte-americanos compraram ele, né? A versão japonesa mesmo. Não esperaram. Os fãs, né? Que tipo, no UAU preciso ter isso logo. E compraram. Vão também comprar a versão inglesa. Tá? Quem é apressado come cru, né, velho? Tem esse ditado. Japoneses. Enfim, algumas pessoas compraram, né, essa versão japonesa. Só que eles receberam versões que estão com problemas de bugs que deveriam ter sido corrigidos, obviamente, antes de lançar. E que, em teoria, vão ser corrigidos quando lançarem a versão americana. Tá dando muito problema com isso, né, em fóruns e tal. Tem erros que, principalmente, os piores erros que ele apresenta são de congelamento da tela ou de travamento do jogo. A Tecmo garante que não tem nenhum tipo de bug que pode chegar a deletar o seu file do jogo, que nem, né, o Soul Calibur Sacana 3 faz. Mas, ainda assim, eles mesmos admitem que é bastante irritante tentar jogar o jogo convivendo com os bugs. A Nintendo, inclusive, postou alguns comentários de como jogar e evitando os bugs e tudo mais. Tipo um enciclopédia do que você não deve fazer, né? Aí você toda hora tem que ficar consultando o glossário do que não fazer no jogo. Mas, cara, isso é sacanagem, porque, né? Como eles lançam um jogo com tanto bug assim, um jogo tão esperado, sabe? Como assim? Pior ainda, um jogo e sabendo os bugs, né? E se lançaram pra depois corrigir na versão americana, como assim? Quer dizer que os jogadores do Japão também vão ficar com bugs? Uma coisa que tá acontecendo muito nessa geração é isso, cara. Eles lançam um jogo de qualquer jeito e depois eles vão corrigindo os bugs através de conteúdo baixável, né? O DLC, Downloadable Content. Só que isso é sacanagem, cara, porque, tipo assim, você não pagou por uma coisa quebrada que depois eles vão corrigir, não. Você pagou pela coisa final, pô. Então, sabe? Isso é sacanagem. Pra ver no manual, tem, né? Exatamente. Mas assim, cara, você só tem o direito de abrir o manual depois que você compra o jogo, sabe? Porque o jogo vem lá em casa e tal. Aí você compra, aí você abre o manual e tá lá. Esse jogo contém bugs. Ah, beleza então, né? Não, tem que ter na capa, que nem tem tipo assim, sei lá, contém um brinde, um chaveiro. Aí você tá lá na capa, contém bugs. Contém. Aí você sabe, né? Mas então, Fernando, próxima notícia aí. Dia 21 de outubro vai ser lançado nos Estados Unidos o Fable 2, RPG exclusivo pro Xbox 360. E dia 24 vai sair na Europa. E vai bem aguardado. Fable 1 é muito bom. Eu não cheguei a jogar muito, porque ele é muito grande, muito pesado. Então vai ter uma edição de colecionador dele também. Isso é um pouquinho maior do que o jogo normal, então realmente compensa. É $20 mais caro. Então. Não é nada que vai ter de diferente. Vai ter DVD bônus com o Making Of e com o criador do jogo, né? O Peter Molyneux. Como assim? Vai vir com o criador do jogo, assim? Ele vai estar dentro do DVD bônus, imagina. Como é que colocaram ele lá dentro, né? Tá lá, mó estranho. Não, pior ainda que é DVD bônus. Se fosse um Blu-ray bônus, teria mais espaço pra ele. É verdade. Então, e também vai ter. E pior que além de ter o criador, vai ter junto à equipe da Lionheart. Uau, meu Deus! Então você vê, é muita coisa que vai vir junto. Não é brincadeira não, cara. Por $20 vale a pena. Vai ter um DB bônus em game. Vai ter mais mais um mapa e um mapa de lugares aí. Com outros itens e tudo mais. Vai ser gasto de destino e vai mostrar os desafios que você personagem vai em jogo. Mais 48 horas de Xbox Live Gold de graça. Olha. Vai no mundo, daí pro mundo dos seus amigos, ou seus amigos vivem seu mundo. Isso é aquele negócio que a gente falou na E3, que é uma coisa bem interessante mesmo. Uhum. E basicamente é pra você jogar o jogo completo, você paga $20 a mais, né? Eu acho legal a versão edição de colecionador que vem, sei lá, tipo o cartucho dourado do Zelda, sabe? Eu acho isso massa. A edição de colecionador de GTA 4 tinha num case, tudo bonitinho, tinha alguns agora, mas você tá bem legal. É legal, isso que é diferente, não é vai deixar o jogo melhor pra vocês. É bem sacanagem. Ah, e também vai vir com um bonequinho colecionado. Isso é interessante aí. Isso já é mais legal. Na real, se você parar pra pensar, isso é que deveria ser o item de colecionador, né? Porque... É verdade. O resto é item de jogador, né? Assim, você vai jogar. Então, boa. Bem colocado. Pague a mais para jogar o jogo de verdade, não. Mas então, a próxima notícia aqui sobre a Nintendo. Foi divulgado essa semana que a Nintendo já está desenvolvendo o próximo console dela, né? Atualmente o Wii 2, né? Mas obviamente esse não será o nome. Foi dito pelo Satoru Iwata, presidente da Nintendo. Ele disse que o Wii 2 já está em produção desde o lançamento do Wii, né? Como acontece normalmente com os consoles. Mas uma coisa que chamou atenção essa semana, o próprio Satoru Iwata disse numa entrevista publicada no Wall Street Journal que eles esgotaram todas as ideias originais pro Wii e que estão, tipo, não sabem o que fazer com o resto da vida livre do console deles. Como assim? Ele fala como assim mesmo? Isso sabe? Não deu pra entender. Que o Wii é um console tão... Tipo, qualquer jogo que você quiser fazer no Wii, você faz. É só você lançar um acessório novo pro jogo. Não. E aquela história que ele contou na E3 de que, tipo, sabe, a gente criou novas coisas com o Wii, revolucionamos conceitos, mas essas coisas também com o tempo podem ficar, né, repetitivas para os jogadores, então nós temos que estar constantemente evoluindo no Wii, criando novidades e tal. E aí? Pois é. Era mentira aí, ponto final? É o seguinte, o que ele diz aqui... era mentira. Ele disse que o Wii Music vai vai completar o que o Miyamoto tinha proposto quando ele veio com a ideia do Wii. Então, tipo assim, tinha o Sports, o Wii Fit, o Wii Music, etc. E essas foram as ideias dele. E a maioria dos acessórios que eles tinham planejado já estão lançados, né, com o Motion Plus, etc. E, tipo assim, eles estão esperando o Miyamoto ter mais ideias. Ou seja, o escritório da Nintendo é assim, todo mundo chupando chiclete, olhando pro teto, lendo revista e quadrinhos, esperando o Miyamoto chegar e falar, olha, tem uma nova ideia. Tipo, não, não. Como assim? Aí assim, né, tá aquele tédio e tal. Aí chega um cara assim, entra no salão, assim, de escritórios, né, tendo mó ofegante. Ele teve uma ideia! Aí a galera pula, né? Uhul! Ah, ele sai correndo, assim, pro escritório dele, né? Como assim, cara? Eu estou esperando o Miyamoto ter mais ideias. Como assim? É, não, tipo assim mesmo, eles não tem mais, sabe, caras que bolam ideias, não? Pô, não, é o quê? É o Miyamoto lá como cara das ideias, o resto tudo é só programador, né? Tá todo mundo ali, braço cruzado, esperando uma palavra de ordem. Pois é, e assim, cara, se supondo, né, que, sei lá, o Miyamoto não tenha mais outras ideias e eles desistam, sei lá, de tentar achar ideias por conta própria, o próximo console da Nintendo vai voltar ao padrão tradicional de videogames ou eles vão revolucionar outro console com outro controle revolucionário? Próxima notícia aí, Fred. Aí vai uma boa notícia pra quem tem um 360, né, e é fã da Rare. Na última conferência, Nick Burton, o Senior Software Engineer da Rare, você não precisa saber o que isso significa. É o engenheiro de software sênior. Isso é uma coisa muito grande, acredito. O cara é importante. Ele é importante. Provavelmente, a gente tá chutando que ele é. O Senior Software Engineer da Rare confirmou que estão retomando os trabalhos da série Conker. Ele também disse que, né, dar um tempo pra produção foi necessário, porque é ruim você bitolar uma equipe só em fazer sequências, através de sequências, porque senão os caras podem ficar sem ideias e tal, mas que também é extremamente importante eles darem continuidade à série depois de um tempo, né, porque seria burrice eles congelarem a série lá e ponto final. Uhum. Moral da história, ele confirmou, né, estão desenvolvendo um novo Conker. É, exato, e como já previsto, exclusivo pra 360, assim como os jogos da Rare. E uma coisa interessante que aconteceu recentemente, eu não sei se já lançou ou se vai lançar, o Perfect Dark original vai sair pro Xbox Live Arcade. Ou seja, isso é um passo a mais pro GoldenEye sair pro Xbox Live Arcade e não para o Virtual Console. É, então assim, uma péssima notícia pros nintendistas aí, né, fãs de GoldenEye. E assim, eu acho que tá mais perto do que nunca disso acontecer, sabe? Porque a Rare tá tomando o controle total dos jogos que ela criou, entendeu? Tipo, então, situando os jogos que ela tinha algum contrato com a Nintendo, tipo Donkey Kong, assim, ela tá lançando todos pro Xbox, né? Pra Microsoft. Vamos ver. Mas então, Fernando, próxima notícia, hein? Então, próxima notícia, que é quase duas em uma, pra quem não estava sabendo desse acontecimento, né? Então, uma semana atrás, teve um menino de 18 anos na Tailândia. Ele assaltou um táxi, feriu mortalmente o taxista com facadas, se ele queria roubar o táxi, mas ele saiu com o carro. E aí ele foi pego pela polícia. E aí, quando questionaram ele, ele falou que ele fez isso porque ele queria saber se era tão fácil fazer isso quanto é no GTA 4. Ah, claro. E ele comentou que ele só feriu o taxista porque ele reagiu. Mas que bom, né? O cara vai roubar o táxi. Não, tá, toma o táxi. Acho que... Não, ele podia ter tido a ideia de testar se era tão fácil, né, sobreviver a uma queda de prédio com colete de GTA. Por que não? Ele podia ter testado isso. Olha só, como disse, duas notícias em uma, né, que continuando, isso aí começou todo o processo de retirar os jogos de venda na Tailândia, tá fechando do GTA. Como isso teve repercussão mundial, na Espanha chegou aos ouvidos espanhóis e fazem a Associação de Táxi da Espanha, Associação de Táxi da Espanha. Estou querendo banir o jogo na Espanha também. Nossa, cara. Os taxistas estão com medo, né, agora. O que que um tailandês de 18 anos com uma faca não pode fazer, cara? Olha isso, velho. Estão querendo banir GTA da Espanha por causa disso, cara. Ele contou, ele deve mentir muito bem, velho. Ele contou, sabe, assim, foi GTA e todo mundo... Foi GTA, eu não tenho problemas mentais, foi GTA mesmo. GTA. Eu queria saber se era legal. Gente, espera aí que eu vou tentar dar um giro supersônico do Sonic aqui, eu quero ver se é tão fácil também. Tipo, aperta pra baixo aí e pula. Você tem que agachar com a mão na cabeça e ficar rolando pro chão, sabe? Rapidão. Dá um pulinho em cima dessa TV e vê se ela faz um aqui, quando estiver passando propaganda da Nike, você pula na TV e quebra ela, vê se você fica mais rápido. Ai, Ai, ai. É a chance, né, cara? Põe uma foto sua na TV e pula em cima pra ver se você ganha uma vida. Mais uma notícia aqui sobre o Diablo 3. Os fãs, eles ficaram um pouco decepcionados com a quantidade de iluminação que tava no jogo, né? Diablo, que geralmente é um jogo dark e sei lá, né? Enfim. Eles estavam protestando contra a nova estética do Diablo 3. E depois de muito alvoroço, assim, a Blizzard anunciou que eles estavam contratando um novo diretor de arte. Isso porque o diretor de arte antigo, o Brian Morris Rowe, ele pediu demissão, dizendo a pressão dos fãs, assim. É, eles estão mudando esse visual para um visual realmente mais dark aí. E tem alguns screenshots de antes e depois aí que dá pra você ver essa mudança bem claramente, assim. E que os fãs não fazem, né? Pois é. Não. Outra coisa que foi anunciada, a sequência de O Poderoso Chefão, o jogo, vai ser lançada em fevereiro do ano que vem. E basicamente vai ser o primeiro jogo ampliado com novas coisas, etc. Só pra falar que ela foi anunciada para as pessoas que gostaram do jogo. Bom, então é isso essa semana. Comentem aí as notícias da semana. Se vocês quiserem contar outras notícias que saíram na semana, mandar o link, etc. Até sábado e game over. Adeus, sai. Até.